nome que faz com que se deseje. Não é o sonho. Não é o sonho. É o sentido que faz com que se venda. Quanto à linguística, que faz entender certos desenvolvimentos, tornar-se-á, por mão de um segundo nascimento, a ciência de todos os universos imaginados. A quem se pediram textos para a sexta-feira 13, também foi convocado Ricardo Casimiro. É habitualmente o autor escondido de grande parte das piadas por detrás dos bilhetes dos concertos promovidos pela turnê. Inclusive já uma boca à varanda do Gaval para uma estação em que qualquer dia estamos a abrir fogo. Nada como gente criativa à nossa volta. Ficou-se hoje por um fax, mas não se esqueceu que diz assim: os programas vão, os artistas ficam, longa vida para o animador do Hora de Fundo do Som da Frente, e que nunca lhe falte a perseverança necessária à divulgação de música inteligente. Ora bem, toma aí, high fives. E depois, porque os contactos são múltiplos, Há muito tempo nos cruzamos com um colega da informação que se chama Hélder Guerra. Como esperávamos, um texto bem longo, quase uma daquelas notícias que ele se calhar nunca conseguirá fazer, ou uma daquelas histórias intermináveis. Vamos começar e vamos tentar que tudo corra conforme o previsto. Aqui para nós, que ninguém nos ouve, confesso que sempre gostei da sexta-feira. É um dia que já nasce com um cheirinho a fim de semana, que é como quem diz, deixa de estar quieto e não faças nada. Por sinal, até nunca percebi aquele grupo de fulanos que têm a mania de que a sexta-feira é um dia azarado e, pior um pouco, se nela tombar o número 13. Reparem bem, conheço um sujeito que não nasceu numa sexta-feira. Nem 13, nem noutra qualquer. Na escola primária, não se distinguiu pela celeridade na aprendizagem das contas, de tal forma que até foi preciso o pai ter uma conversinha antecipada com os professores para ele conseguir terminar a quarta classe sem saber a tabuada dos oito. Mas lá foi para o liceu, onde continuou a prestar homenagem aos comboios da CP. Isto é, enquanto os outros passavam exames, ele atrasava-se irremediavelmente. E tanto se atrasou que, quando chegou à universidade, já estava quase na idade da reforma. Morreu sem concluir qualquer curso, de uma doença de que ninguém morre, um simples panarício no dedo mindinho da mão esquerda. Oh, Hélder! Olhem agora para mim. Nasci numa sexta-feira 13. Fiz a quarta classe sem cunhas e o exame foi a uma sexta-feira 13. O liceu foi feito de carreirinha, sem um único percalço, e quando numa sexta-feira 13 ingressei na universidade, já sabia que aquilo ia ser canja. E foi, pelo menos nos poucos anos que por lá andei. Um belo dia, escusado será dizer que era sexta-feira 13, decidi que a minha vida não era aquela. E fui para a rádio, assim como quem diz que em frente é que é o caminho. E por cá tenho andado. Verdade seja dita que tem havido algumas sextas-feiras azaradas, independentemente de serem ou não dias 13. Por exemplo, nunca ganhei o Totoloto, apesar de entregar sempre o boletim à sexta-feira. E foi numa sexta-feira que um médico decidiu que a minha loucura galopante só se curava com um internamento. Quando do hospital saí, anos volvidos 5, se me lembro, resolvi empatar na Dona Branca os dinheirinhos que tinha deixado de render em conta a prazo. Lá fui depositar as massas na sexta-feira anterior à prisão da senhora. E depois regressei à rádio e pensei que ser amigo da Alex não dava para mim. Vai daí, para a frente com o som. Um puto curtido, até pareço um puto curtido, daqueles que vão para a praia de tijolo aos berros. Hoje é sexta-feira 13 e eu, que até nem sou supersticioso, principalmente porque ser supersticioso dá azar, vou partir para outra. E antes que carregue num botão de um compacto qualquer e saia Metallica em vez de Elton John, ficam a saber que, por não ser supersticioso, esta coisa da sexta-feira 13 às vezes dá mesmo azar. Contrariamente ao hábito do António Sérgio do Som da Frente, o texto foi lido em eu, quando nós somos sempre nós, junto a vós. Mas o texto era de Hélder Guerra, informação comercial, e pronto. Ele é assim. Os convidados ficaram por aqui, ou melhor, faltava ainda Manuel Dias, nosso velho amigo de muito tempo e que não quis deixar de ficar de fora, nem que fosse relendo um dos seus imensos livros. Os dois pontos lá estão. Segue assim. Tal como a textura exterior da roupa não deixa conhecer a forma real do corpo, e acho que esta não é preciso repetir, mas se quiserem, tal como a textura exterior da roupa não deixa conhecer a forma real do corpo, a linguagem não deixa revelar o pensamento, nem foi concebida para tal. A linguagem não é a imagem do pensamento, é sim a máscara do mesmo. Tudo embrulhado são os textos de despedida de Sexta-feira 13, o adeus do Som da Frente. We'll be right back. dogs. And that hurts me. Yeah, that hurts me. But what's a man to do here? So on the way out of town, I get the clever idea. Hey, I must find some employment. I must find some employment, baby. So there I am, yeah, and I'm stumbling down the road, and I walk up to this dude. I said, "Hey, man, you know where I can get a job around here?" He goes, I said, "You're pretty freaky looking to be wanting a job around here." I said, "I didn't ask you to critique my wardrobe. I said, where can I get a job?" Hey there. And here's the twist in the plot, you see. All right now. Well, he says, up around the bend, you go down the road a little bit, you take a right and take a left, and you'll wander to your friendly neighborhood prison. He said, when you get there, you ask for the guy with the sunglasses on, and they need somebody to come up there and paint that thing a new color. They want to paint the prison, you see. I said, all right, I guess I could do that. So I marched myself right on up to those prison gates. I said, I said, pray tell, there I met this guy down the road, and he said, if I came up here, I could get a job painting this prison. What do you say? He said, okay. He says, hey, here is your paintbrush. Here's all your paints. Get to work, man. I said, okay. So I work all day. Work all day, babe. I work all day. Yeah. I said, I work all day. I work all day. Yes. I said, I work all night. I work all day. Yes. So he comes around the next morning. I say, what? You smell like donuts, man. He says, what the fuck did you paint on the side of my beautiful building, man? I said, you don't like it. He says, what? What, you fool? You stupid fool. What did you paint on this wall, man? I said, I'll tell you. Cause it looks like you can't read. I said, I'll let you in on my paint job, yeah. So all around the prison, I got my paints and I painted this. And you can believe me, man. Can I have? Oh, can I have some remedy, yeah, remedy, yeah, oh, remedy for me, please, hey, if I if I have some remedy, oh, I take enough, yeah, I take enough to please both you and me, all the brotherhood. You know what I'm saying? Oh, can I have? Oh, can I have some remedy? Yeah. Oh, remedy for me to be. If I have some remedy. I'm not afraid to die. Texas, Houston, ou melhor, Houston, Texas, o Colosseum, Mr. Robinson e os Black Crowes, e um Remedy muito especial. Para a fase final do Som Diferente de hoje, a dupla hora adeus de sexta-feira, 13 de agosto de 93, em soltas. Perceberam que eram as Band of Susans antes, tal como perceberão que estes são os Blur, os campeões da pop no verão 93. Pena que ninguém os ouça, ou ande imensa gente distraída. Bella.